Thank you. Lima, segue via pista, reporta na Litron, Cabeceira no Centro. decolagem, pistola 7, vento 08, 0 graus, 08 nós. 208, Graça, toma por aí. Boa noite, Azul 4959, passando 1000 pés. Azul 4959, caminho 1028. Homem, desculpa, 208. Passando 1200 pés. 4959, contato radar, Cuba para o 2140, saída coral no grau. Frequência 1251, alterno 23.8, azul 27. Conde, decola da 17, primeira curva à esquerda. Aciona 0245, controle 120, decimal 1. Correto, reporte para o que estiver gostando. 159, 57 milhas do Oeste de Salvador, serviço ainda terminado. Mantenha o nível 140 e agora vai tomar o controle de réu, 3201. Azul 4459, boa noite.